E aí, sangão, se liga nesse som, diga quem fala, Juninho Lutero. Ideia forte pra você ouvir. Chegando agora pra trincar, as minas tá no ar. Ah, chegando pra rimar, L-I-C-A, liga, liga. Ao toque da batida, eu entro com a levada. Um rap bem bolado é pior que uma rajada. As palavras são as balas, o verso é o pente. Da boca sai o tiro engatilhado pela mente. Que é composta de muita informação. Sou mina de atitude, tenho nova visão. Luz, câmera, ação. Tô entrando em cena. Pro machista e pro sistema, eu sou um problema. Não é filme de cinema, real do país. Não tem cachê, nem final feliz. É baseada em fatos reais. A minha narrativa, com minha voz ativa, manda ideia positiva. Não preciso rebolar, feito a Carla Pérez. Pra mandar minha mensagem pra outras mulheres. Sou rapper verdadeira, baiana brasileira, L-I-C-A. Liga, ao toque da batida, eu entro com a levada. Um rap bem bolado é pior que uma rajada. As palavras são as balas, o verso é o pente. Da boca sai o tiro engatilhado pela mente. Ao toque da batida, eu entro com a levada. Um rap bem bolado é pior que uma rajada. As palavras são as balas, o verso é o pente. Da boca sai o tiro engatilhado pela mente. Defender a nossa raça é minha obrigação. Faço isso com orgulho de todo o coração. Eu não aguento mais ficar calada, vendo minhas irmãs sendo maltratadas. Cama, mesa, banho e depois paladas. E ainda de morte são ameaçadas por homens que se acham donos da razão. Que batem, humilham, ofendem sem precisão. Não passo de um bando de falsos moralistas que me criticam me chamando de feminista. Não sou feminista, só tô cumprindo meu dever. Vou soltar o verbo e ninguém pode me deter. Pois apesar de ser pobre, negra e mulher, o sistema vai fazer comigo o que quiser. Tanto descaso, eu não aguento mais. Por isso eu tô no rap, armada pela paz. Ao toque da batida, eu entro com a levada. Um rap bem bolado é pior que uma rajada. As palavras são as balas, o verso é o pente. Da boca sai o tiro engatilhado pela mente. Ao toque da batida, eu entro com a levada. Um rap bem bolado é pior que uma rajada. As palavras são as balas, o verso é o pente. Da boca sai o tiro engatilhado pela mente. J-U-N-I-O-R-M-C, tamo aí sem mentir. Vem ouvir, vem sentir. O rap faz a diferença por aqui. Da luta contra o mal eu nunca vou fugir. Muita coisa sofri, mas não desisti. Sou preto revolucionário igual a zumbi. Pro dinheiro e pra ganância não me corrompi. Com a mentira da TV não me iludi. Não posso fingir que injustiças não vi. Com a tristeza do meu povo sistema sorri. É por isso que com hip hop me envolvi. Com a mensagem dos cinco elementos aprendi. Que pra ser escravo com certeza não nasci. Que o sistema é racista e quer me ver cair. Contra esse sistema que quer me ferir. Eu sou o médico e o rap é o bisturi. Ao toque da batida, eu entro com a levada. Um rap bem bolado é pior que uma rajada. As palavras são as balas, o verso é o pente. Da boca sai o tiro engatilhado pela mente. Ao toque da batida, eu entro com a levada. Um rap bem bolado é pior que uma rajada. As palavras são as balas, o verso é o pente. Da boca sai o tiro engatilhado pela mente. Ao toque da batida, eu entro com a levada. Um rap bem bolado é pior que uma rajada. As palavras são as balas, o verso é o pente. Da boca sai o tiro engatilhado pela mente. Ao toque da batida, eu entro com a levada. Um rap bem bolado é pior que uma rajada. As palavras são as balas, o verso é o pente. Da boca sai o tiro engatilhado pela mente.